5, não escuta? Prossigam 75. Ok, nós localizamos aqui um cancelamento do seu plano e posterior retransmissão. Pode ser que a DLA tenha sido recebida enquanto o plano estava cancelado, e aí não teria efeito. E como já venceu, não adianta retransmitir. Realmente tem que ser realizado um novo plano. Ok, vou entrar em contato. Solo, Salvador, Oceania 6259 para o TAC com 3, tá com 4 horas de autonomia, alterna galeão, 126 a bordo. 2126 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa no Ponte Espera Torre 1 no Noite Decimal 6, bom voo. Índia Alfa no Ponte Espera, 2126, graças. Autorizado 2.000 pés, reporte na final do ano zero. Ok, 2.000, após pelo ILS, com amarelo estabilizado, 273, tá bom? Solo, Salvador, boa noite, 3897, tá certo? 2545. 2685-2545, boa noite, 956. Cópia Guarulhos, informação, resposta. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5102, coteja. 6 a gol, pela esquerda, voando duna, a fim de evitar uma formação. 7. Euleda Bridge, contra a direita, e a Perzulu 10, Bridge, a Perzulu 10. 102, responde 108, contra o Salvador. Planejamento correto, champará, pushback, sumamento. Ciente, obrigado. Fala, Salvador, muito boa noite, voo 1601. Para autorização Galeão, ciente da informação do FAB. 601, boa noite, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5076, coteja. E autorizado 360 para o Galeão. Decola da 10, primeira curva direita da Euleda Bridge pela Upper Zulu 10. 208, 5076, transponda esse voo 1601. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chama lá, 601, devo voar. É 259, decola 14, controle 208. 08, 29, graças. 59, contato radar. Sabe manter o 360, serviço de vigilância. Ativo o contato radar controle, o 6294, posto próximo 02000, Leda. Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, 2029. Estabilizado no X-Ray 1273 da Gol, baixado, travado visual. 1273 final, chame torno no 86. 186, 273. Autorizado de chamar para o táxi. 10, vento 120 graus, 10 mais. Ok, livre pouso na 10, 1273 da Gol. Para pushback, treinamento, posição 8. Aguarde no 567, é o número 2 para pushback do setor. Aguardando. 3603, acione identificação. Autorizada a chegada à Mare, desse mantém o 050. 050 na Mare, tá? 3603, pode embora, ITAP? Autorizado, ITAP. Pode, ITAP, obrigado. No 755, recebemos o seu plano, pronto para a cópia? Para a cópia, agora no 755. Usado Confins, nível 360, via Pestulo 16, saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5121 no cotejo. Então autorizado, 360 com fins, na saída da El Leda Bridge, 208 ao controle, 5121 no transponder, voo no 755. Faz bridge, eu perdo o Lua no meio, chama para pushback acionamento. Chama lá, voo no 755. Eu perdo o Lua 1 no meio, desculpe. Fala Salvador, novamente gol 19-4-0, com informação em uniforme. Volante 19-4-0, prossiga. Guarulhos. 360, prossiga. Autorização 360 para Guarulhos, informação uniforme. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16, saída da EO, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, aciona 5115, controle 120, decimal 8, cotejo. Autorizado 360 para Guarulhos, via Pesulu 16, saída da EO, após Leda Bridge. Decola da 10 com curva à direita, transponder 5115 e o controle 120, decimal 8, ou 940. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará. Paulo, tá 3567, com 160 a bordo, 4 horas, retorna com pista para o táxi. Correia pessoas a bordo, 3567. 160. 160 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 18 decimal 6, bom voo. 1019, próxima torre, obrigado, 3567. Para o feedback acionamento, gola 755, posição 3. Vicente no 755, aguarde para o pushback, 109 vai passar no táxi. Guardando, 755. Bom, Paulo, 379, posição 5, pushback acionamento. 3897, aguarde para o pushback acionamento. Vicente, matei posição. 1273, virou. 1273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a Juliette. Polo 567, coordenação com a equipe de solo, após saída do Airbus na retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. Ok, após a passagem do Airbus da retaguarda, ele pode acionar na Gondo 567. Juliette, Gol 1273. Gente, mantém a posição. Mantém. Gol 1273, após Airbus, táxi via Juliette, portão número 2. Fazendo táxi Juliette, portão 2. Controle 3603, autoriza Duna, está presente? Pode estar, pegou Duna. Pode estar, pegou Duna, 3603. It's the line I've been takeoff, runway 1035, 67. Agora 567 para o táxi, que é o dia de 178, 3 horas e 40, o carro na mão. 78 a bordo, altímetro no 019, táxi via parte, vai manter através do portão 612. Via parte vai manter através do 612, é bom, no 6767. Autorizado, feedback somente, chamar para o táxi. Chamar para o táxi, igual na 755. A03, 2000 pés, ajuste no 019, reporte na final. 2019, reporte na final, 3603. Se mantém através do 612, aguarde para prosseguir no táxi. Vai manter agora, 3567, arbor departure, left transition. Sun 3567, climb and maintain flight level 380, read the surveillance. Clear, climb 380, Sun 3567. Altan 3897 acionado, POB 234, autonomia 3 horas e 38, alterno Galeão. 3897, confirma os dados? Claro, é POB 234, autonomia 3 horas e 38, alterno Galeão. 2234 a bordo, altímetro no 019, aguarde para o táxi. Ciente, aguarde para o táxi. Para o táxi, voo 755, 139 a bordo, 3 horas, alterando Campinas. 9 a bordo, altímetro 019, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 19 decimal meia, bom voo. Gente, 139, ok? 139. Ponto espera 18,6, gol 975. Correto, 139. 1567, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 19 decimal meia, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 18,6, obrigado, boa noite. 3897, vai seguir após o Boeing da Gol. Via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, no noite decimal meia, bom voo. Sim, segue o tráfego da Gol, Índia Alfa 3897. Confirmando, segue o tráfego da Gol que vai, seguir, vai ingressar pela sua esquerda. Sim, vocês vão encontrar. Salvador, boa noite, Golan 755. Se quiser prosseguir na frente, a gente corre por trás aí, porque não dá pra passar. Pra passagem, 1567? Decolar, Golan 755. Espera a torre 1-8, sinal meia, bom voo. Índia Alfa, 18-6, obrigado, 3-9-7. Golan 567, segue como o número 3, que é Índia Alfa, no ponto de espera a torre 18-6. Gente, número 3, 18-6, obrigado. Bom voo, comandante. Obrigado, legal. Complete final, chame torre no 86. 86, 3603. Salvador Departure, 73567, request. Five, six, seven, go ahead. Request fly direct to a left position. Yeah, clear direct to left. Clear, thank you. Torre Salvador, boa noite, tá? 3603, vai passar o Índia Sierra, baixada travada. Salvador, o Gol 273, paciente da uniforme no 2, copia com 5. Nada previsto da Euler da Bridge, aguarde cópia. Pronto para cópia? Pronto. Autorizado com fim, nível 360, via Pesolo 16, saída da Euleda Bridge. Decoladão no zero, curva direita, controle 120.8, aciona 51 no zero, coteja. 360 com fim, via Pesolo 16, decoladão no zero, curva direita, 208, 51 no zero, a saída da Euleda Bridge. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamarei, obrigado. A curva direita está presente, igual na 755. Complete a saída, 1755. É, uma formação à frente aqui, Luciano. Já chama para o táxi. Chama para o táxi, 601 da robô. 3567, no taxi city center, frequency 1260, if enable 128, decimal 8. Roger, receive center 1260, alternate 1288, thank you. Do Aliás, Matei, 3297. Aliás, Matei, 3297. Charlie. Salvador, boa noite, está 3603, livrou na Eco. Boa noite, 3603, táxi via Alfa, é partindo da Juliette. Alfa, cruzarinhas da Juliette, está 3603. Salvador, agora 567, boa noite, considero pronto. Ciente, observa a corrida da aeronave da Terra à sua frente, após ela ali mantém. Ali mantém, agora 567. Salvador Departure Controlling. Good evening, this is Dan 3897 on dial departure. Sound 3897, climbing and maintain flight level 340, read the descendant. 34097. E uma noite, esse mal meia, bom voo. Ei, tá que vindo a alvo, quanto espera 286, 601, boa. Departure 10397, could you clear up my handy dial? You are clear.